Mas enfim, não me entreguei. Eu nunca estive só. Milagres eu vivi em meio à sequidão. Mesmo eu prostrado ao chão, minha fé não entreguei. Senhor.